Da parte de um amigo ver decepção, quando ao lado de um parente perceber que de repente tudo modificou, não há mais aquela união. É que Deus está te provando, mas não está te desamparando, jamais te abandonar. Entrega tudo nas mãos dele, espera a providência dele, que tua vitória breve chegará. Quando as palavras de alguém ferirem teu coração e as lágrimas rolarem de tua face, irmão, quando já estiveres cansado de ter que sofrer tudo calado e sozinho, pensares assim: meu Deus, quanta incompreensão. Não penses assim, Deus está te provando, mas não está te desamparando, jamais te abandonará. O seu amor por ti é verdadeiro, não é fingido nem interesseiro. Fiel, tu podes confiar. Ele é fiel, tu podes confiar. Ele é fiel, tu